Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória, sempre com João Guedes. Continuamos na primeira metade do século XIX, tempos conturbados para Macau, que refletia os problemas vividos em Portugal, que era na altura vítima dos vorazes apetites imperiais napoleónicos. E num contexto em que a própria existência da metrópole estava ameaçada, chega aqui, às lonjuras do Império, um jovem brasileiro com a difícil missão do governador, João. Exatamente. Lucas José de Alvarenga, que ninguém perdia a oportunidade de chamar brasileiro. Ora bom, porque nessa altura tinha um caráter injurioso o chamar-lhe brasileiro. E então, se virmos alguns escritos que por aí existem, nomeadamente de Inácio de Andrade, nem que lhe chama o brasileiro. O brasileiro, pronto. Porque... Mas ele era de facto brasileiro. Ele era de facto brasileiro. É um facto. Natural de Pernambuco. E é um homem que depois adere à independência do Brasil e acaba por figurar na história da literatura brasileira como um grande poeta e um grande poeta repentista. Ele era um homem que dava-lhe inspirações súbitas e de repente fazia um poema. Era, claro, um intelectual de grande envergadura. Ele era oficial do Exército, era coronel, oficial superior do Exército, mas era também formado em Direito pela Universidade de Coimbra. E tinha uma característica interessante: ele estava ligado à alta aristocracia de Lisboa. É um homem ligado, nomeadamente, aos marqueses da Lorna e ao Conde Sarzedas, que é irmão da Marquesa da Lorna. E tinha um cargo de grande responsabilidade na Índia. Exato, porque ele é o governador da Índia, mas é governador com o título de vice-rei. Portanto, esse título já se tinha perdido séculos antes e ele foi para a Índia com o título de vice-rei, portanto, daí pode-se aferir a importância que ele tinha em Portugal. E de maneira que Lucas José de Alvarenga vem nomeado pelo governador Sarzedas, pelo vice-rei, que o envia para aqui e ele não achou graça à nomeação, tanto que na correspondência para o Conde Sarzedas, que está depositada aqui, as cartas dele para o Conde Sarzedas estão depositadas aqui no arquivo histórico, ele refere para o Conde Sarzedas que vem para um sítio onde há potentados cheios de dinheiro e, portanto, ele pouco poderá fazer contra o dinheiro e não se enganou. Ele chega cá num momento muito particular da história de Macau, que é quando o bloqueio continental do Napoleão está em pleno vigor na Europa e a Armada Ultramarina de França está a atacar todas as colónias portuguesas porque as considera inimigas. E de maneira que Macau sente o perigo, embora os ataques franceses se tenham situado essencialmente nas Caraíbas e na América do Sul, contra o Brasil, na Argentina e nessas zonas. Mas, de qualquer maneira, haveria algum receio de que as tropas francesas pudessem vir, tanto mais que elas não tinham aqui ponto de apoio nenhum no Extremo Oriente e, portanto, cobiçariam Macau, com certeza. Mas a Macau ia valendo a mais velha aliança do mundo, não é? Exatamente. Ora, os ingleses, que estavam aqui há mais de um século, mesmo que soubessem que não haveria grande perigo da parte dos franceses, não perderiam a oportunidade de fazer aumentar a iminência desse perigo e mostrar-se dispostos a auxiliar o seu aliado Portugal, como o seu mais velho aliado. E foi o que fizeram. Vem o almirante Drury à frente da armada inglesa, que ele não conseguiu transporte português e acaba por vir num navio inglês. E, portanto, esse navio inglês, naturalmente, pertencia à esquadra inglesa que é que estava, mas não fazia parte dessa esquadra. O almirante Drury chega aqui a Macau e, portanto, preocupadíssimo com a segurança de Macau, desembarca as tropas, ocupa a Fortaleza do Monte e hasteia a Union Jack, na Fortaleza do Monte. E, portanto, fez o que os ingleses sempre fizeram, que é enviar um pioneiro, um aventureiro à frente, Mac Mahon em Moçambique, Cecil Rhodes na África do Sul, Lawrence Darrell no Médio Oriente, enviam um aventureiro que toma uma decisão por si próprio. E depois, se as coisas correrem bem, tudo bem. Se correrem mal, também. Foi uma aventura. É, o capitão Elliot aqui em Hong Kong, quando toma Hong Kong, foi ele próprio que decidiu ocupar Hong Kong. Só depois é que a coroa britânica pesou, se valia a pena, se não valia a pena, e então tutelou a questão. Antes disso, deixou que as coisas acontecessem. E foi exatamente a mesma coisa aqui. Entretanto, chega o Lucas José de Alverenga, entra em conversações com o Almirante Drury, ele era o governador, portanto, ele tinha capacidade, tanto mais que era um militar, ele tinha capacidade para organizar a defesa de Macau, não havia necessidade dos ingleses ocuparem a cidade. Por outro lado, os chineses nunca viram com bons olhos alterações na bandeira aqui em Macau, já tinha acontecido quando foi a dominação dos Filipes em 1580, que a bandeira portuguesa nunca foi arriada, porque os chineses não queriam que isso acontecesse, e de maneira que, por essa razão, era conveniente que os ingleses tirassem a bandeirinha do alto da Fortaleza do Monte, Portugal voltasse a arriar as suas cores, que era a cor branca com a coroa de Bragança. E agradeceu muito a presença dos ingleses, que poderiam continuar a pairar aqui na costa e a defender Macau, mas não aqui. Ele conduz as negociações muito bem conduzidas, de tal maneira que o almirante Drury sai daqui sem haver problemas nenhums, as coisas decorrem, não é disparado um tiro, nem nada é saqueado, nem coisa cima nenhuma. Portanto, ora, Lucas José de Alvarenga, por tudo o que dele consta na história, terá sido um bom governador de Macau. Ele está aqui em 1910, nessa altura, do almirante Drury, e depois volta 4 anos depois. 4 anos depois ele não consegue tomar ocupar o cargo de governador. Já havia outro senhor mais absoluto em Macau. Exatamente, o ouvidor Arriaga nessa altura manejou as coisas de tal maneira que o Lucas José de Alvarenga aí foi mesmo impotente para fazer o que fosse. Depois, o ouvidor Arriaga tinha fortíssimas ligações, nomeadamente à imprensa em Portugal. Os jornais da capital não se coibem de dizer o pior possível de Lucas José de Alvarenga. Uma campanha orquestrada a partir de Macau contra o governador Lucas. Exatamente. E se no primeiro mandato ele é o homem que dirige as operações contra os piratas, o célebre pirata Campau Sai. Mas o ouvidor Arriaga e as fortunas, as grandes fortunas de Macau, conseguem manter o status quo, não? Manter-se o status quo, aliciando para o efeito figuras importantíssimas na corte brasileira e em Portugal. E de maneira que Lucas José de Alvarenga não resiste, acaba por ser substituído como governador de Macau. Depois há um livro que diz o pior possível deste governador, portanto esse livro compõe uma imagem de Lucas José de Alvarenga que não é dele, de facto. Ele tinha uma coisa, ele era um intelectual, um homem avançado para a época, portanto mesmo nos costumes ele é muito atacado pelos costumes. Dizem que ele ia aqui à missa na Sé vestido de mulher, não era bem assim, era provavelmente a moda de Paris ou qualquer coisa assim, e de maneira que aqui estava-se habituado ao dó, aquela espécie de capuz muito grande, como usam as muçulmanas, e portanto preto, cor preta e tudo. Ora, chegava o governador com uma sobrecapa de arminho ou uma coisa assim, e de maneira que aquilo era uma escandaleira nesta pequena cidade. E daí o facto de Lucas José de Alvarenga ter saído daqui de Macau injustíssimamente enxovalhado. Assim recordamos Lucas José de Alvarenga, brasileiro, foi governador de Macau, um cargo que obrigou o jovem amante de letras a ter que se bater também com impiedosos espíritos, entre os quais o senhor absoluto de Macau à época, ouvidor Arriaga, de quem falámos no anterior programa. Obrigado, João. Até à próxima. Obrigado, Hugo. Thank you. Thank you.